Sorrindo, gingando, provocante, excitante. A mulher dos meus sonhos. Lá vem ela chamando toda a atenção. Seu perfume desperta a minha imaginação. Fico a pensar eu com aquele avião. Com certeza seria grande realização. Toda prosa se veste do jeito que provoca uma marquinha de biquíni. Do jeito que a galera gosta. Quando ela passa é aquele fuzuê, todo mundo mexe, geral corre pra ver. Ela me dá água na boca, é uma coisa louca. Você nua, princesa, te beijo toda. Tudo de boa. Quando rola umas trocas de olhares, pensei até em dar ideia, mas não tive coragem. Fiquei sabendo que ela gosta de me ouvir cantar. Tá difícil, mas o dia deva chegar. Ela passa e meu coração dispara. A vontade que me dá é de agarrá-la. Ela me deixa bolado, desnorteado. Ela é a mulher que eu quero pra viver ao meu lado. Nem Michelangelo pintaria com tal perfeição. Realmente ela é tudo de bom. Focalizo ela inteira, vejo os mínimos traços. Não vejo a hora de ter essa deusa em meus braços. Sapatinho transparente, calça Saint Tropez, um bustier, que dá gosto de ver. Com certeza ela é uma das mulheres mais lindas da quebrada. No baile ela dança, rebola e arrasa. Onda perfeita, boa pra surfar. Energia radiante tem o seu olhar. Um rosto meio sapequinha. Estilo safadinha que me faz perder a linha. Vou conquistar essa gata pra sair da solidão. Mulher tentação, faz subir a pressão. Representa a mais bela criação. Pode crer, diz aí, Deus é bom, né não? Tô indo aí pra gente conversar.